Saúde é o Tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus. Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 kHz. Um dos fenômenos da pandemia é a estigmatização da Covid-19, que está gerando estresse e incerteza entre as pessoas sobre o novo coronavírus. Isso porque a estigmatização implica no medo, rejeição da doença, discriminação e até na falta de cuidados básicos para evitar a propagação do vírus. Por isso, o Saúde é o Tema de hoje, discute o estigma da Covid-19. Eu sou Karina Barros, estudante de jornalismo da UFPE, e estarei com você nesta série especial do Saúde é o Tema sobre a pandemia do novo coronavírus. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Lembro que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Nesta edição de número 21 do Saúde é o Tema, especial coronavírus sobre o estigma da Covid-19, vamos conversar com um médico com residência em clínica médica e residente do último ano de psiquiatria, Rafael Jordão. Seja bem-vindo, Rafael. E convidamos para a conversa o professor de sociologia na Universidade Federal de Pernambuco, Gabriel Peters. Seja bem-vindo, Gabriel. Obrigado, Karina. Agradeço a vocês o programa pelo convite. Para mim, uma oportunidade valiosa participar dessa discussão e queria cumprimentar todo mundo que está ouvindo. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, em parceria com a Organização Mundial de Saúde, define que o estigma aparece quando existe uma associação negativa entre as pessoas ou grupos que possuem certos aspectos de uma doença específica. A estigmatização é especialmente comum em surtos de pandemia. A história nos mostra que esse comportamento depreciativo que ocorre em pandemias traz prejuízos às comunidades e grupos étnicos específicos. Então, Rafael, como o estigma pode se manifestar quando estamos tratando de Covid-19? Karina, a gente vê, eu tive a oportunidade, além de estar na psiquiatria, de viver no UTI do Covid antes da minha formação em psiquiatria, de estar em formação em psiquiatria, eu tive a formação em clínica médica que trabalhava em UTI e vi o Covid chegar no UTI onde eu trabalhava. E no começo, a gente percebia que essa, inclusive de mim mesmo, muitas vezes, esse desconhecimento sobre a origem do vírus, né, de onde ele vinha, o que estava causando, começa a criar na gente vários pensamentos a gente tentar entender do que acontece, usar os conhecimentos que tem, que no começo era muito, muito escasso, e com isso a gente começa a procurar alguns culpados, né? E eu vejo que nesse começo, realmente, a gente começou a culpabilizar a China por causa da questão dos vírus, mas até então a gente não tinha essa questão do estigma. Foi tudo tão rápido, sabe? E o estigma vai começar a ser o seguinte, né? E aí, hoje, eu percebo que hoje, depois de mais de um ano de pandemia, eu começo a ver os estigmas das pessoas que já tiveram Covid, né? E a gente vê que tudo vai se desenhando muito agora, mas é uma doença com características um pouco diferentes, sabe? Eu sou muito acostumado a viver com estigma na psiquiatria, né? A gente sabe a psicofobia, os pacientes esquizofrênicos, bipolares, com retardo mental e tal. Mas na Covid é um pouco diferente, sabe? É uma doença muito aguda, muito de uma evolução muito rápida, e agora eu estou começando a perceber pacientes que têm já um tipo de sequela em relação a isso, e os estigmas vão aparecendo aos poucos. A gente pode desenvolver mais um pouco esse tema aqui. É muito cedo para falar de muita coisa, a Covid foi muito rápida, né? Gabriel, como o estigma da Covid-19 nos afeta como os indivíduos? Então, Karina, acho que como você mencionou muito bem, o estigma é uma desvalorização social de determinado grupo a partir de certas características percebidas nesse grupo, como a cor da pele, no caso do estigma racista, ou os símbolos da pobreza, no caso do estigma de classe. E no caso de qualquer estigma, na verdade, você tem uma série de consequências negativas, não só o sofrimento psicológico de ser tratado de maneira indigna ou desrespeitosa, mas todo um conjunto de consequências materiais para a vida das pessoas. O estigma racista prejudica tanto as condições econômicas de acesso a trabalhos bem remunerados, quanto, por exemplo, a chance de atendimento e assim por diante. E o que é interessante no caso da doença e paradoxal é que o estigma, ele tende a favorecer a propagação da doença e o aumento das taxas de mortalidade. Por quê? Porque quando as pessoas têm medo de serem estigmatizadas por estarem com sintomas de uma doença, elas vão, por exemplo, tender a esconder a doença dos outros, né? No caso de pessoas que escondem os sintomas dos vizinhos, e não só para evitar um estigma sobre si próprias, mas também sobre seus familiares, as pessoas que moram junto com elas. As pessoas evitam mais a testagem, que é uma ferramenta super importante de controle da pandemia, então você tem uma subdetecção. As pessoas tendem a adiar a procura de tratamento médico, o que significa muitas vezes que elas só procuram ajuda médica quando se encontram no estágio mais grave da doença, e isso contribui para aumentar as taxas de letalidade, ou elas simplesmente negam que estejam com a doença, né? Então, por um lado, você tem uma subdetecção que pode contribuir para a propagação mais rápida e mais extensa do vírus, e, por outro lado, você tem um adiamento ou mesmo evitação do tratamento médico que leva ao aumento das taxas de letalidade, né? Então, por mais que alguns psicólogos evolucionários tenham dito que lá atrás o estigma pode ter sido adaptativo, porque as pessoas não sabiam que eram micro-organismos, em sociedades complexas e desiguais como a nossa, o estigma antes atrapalha do que favorece o combate à doença. Rafael, alguns países usaram as leis criminais existentes ou novas leis específicas relacionadas à Covid-19 para criminalizar a suposta exposição ou transmissão do vírus, colocando mais pessoas em prisões superlotadas, centros de detenção e outros locais fechados, onde a Covid é facilmente transmitida. Então, como tudo isso colabora com a discriminação e o estigma? Veja só, a primeira coisa, assim, quando a gente pensa na pandemia, quando chega um vírus, principalmente um vírus feito com Covid, que tem uma transmissibilidade, a gente primeiro tem que pensar em um... Primeiro não, sempre temos que pensar na questão da saúde coletiva, né? Temos que proteger a população desse estigma. Então, sempre que a gente percebe que isso, fora das prisões, que um paciente está com sintomas do Covid-19, estando positivo ou não teste, ele vai ter que fazer essa testagem, ele tem que ser, né? Justamente para proteger o resto da população. Só que isso traz muito esse viés de a gente deixar, da gente começar a setorizar os pacientes, começar a isolar os pacientes, principalmente aqueles pacientes menos favorecidos, né? Os pacientes que estão nas prisões, os pacientes psiquiátricos, né? Então, a gente... É como se fosse um viés muito grande de usar uma medida de saúde pública, que é o isolamento desses pacientes, que é importantíssimo isso, né? Mas começa a usar o viés de pegar essa população carcerária, por exemplo, e começar a aglomerar nas cadeias. Então, isso precisa de uma vigilância muito constante, né? A gente tem que saber, é importante o isolamento, mas temos que ter cuidado para não extrapolar, inclusive, no momento atual e político que a gente vive, esse discurso tem ganhado muito mais força, né? Por isso que as instituições de proteção do indivíduo, direitos humanos, a gente tem que estar sempre vigilante, né? Porque a gente pode tornar uma atitude de defesa da saúde pública como uma atitude de discriminação, estigmatizar essas pessoas que estão mais à mercê do poder público e da sociedade, que estão mais desfavorecidas e expostas. Então, é um equilíbrio, a gente tem sempre que achar isso aí. Mas a medida de isolar é uma medida de saúde pública, a gente tem que sempre pensar nela também, junto, para não extrapolar esse quadro aí. E é muito importante, né, o isolamento social, porque às vezes as pessoas que já pegaram a Covid-19 têm medo de dizer que tiveram contato com o vírus e insistem em não utilizar a máscara. Então, Gabriel, como essa atitude prejudica o combate ao novo coronavírus? Bom, eu acho que prejudica de diversas formas, né? Um dos argumentos fundamentais para o uso da máscara é esse de que, mesmo que você estivesse disponível a colocar sua própria saúde, sua própria vida em risco, o fato de você não usar máscara coloca a saúde e a vida de outras pessoas em risco, na medida em que você pode ser um veículo de transmissão assintomático do vírus. Então, é interessante como essa questão epidemiológica, como o Rafael bem colocou, se tornou uma questão de saúde coletiva e, portanto, uma questão política, em que medida a gente tem uma responsabilidade sanitária em relação aos outros com os quais a gente convive. Então, sobretudo na medida em que as evidências foram aparecendo a respeito do papel fundamental da máscara na prevenção da transmissão da doença, né? O que apareceu aí foi essa questão política a respeito do quanto a gente está disposto a assumir a responsabilidade pelo outro. Aí diversas pessoas acabaram sentindo essa responsabilidade mínima pela vida do outro como uma violação da sua liberdade. É o que às vezes sociólogos chamam de estigma disruptivo. A palavra é complicada, mas é simplesmente quando certas pessoas se ressentem do quanto a prevenção e o cuidado com os outros prejudica a vida delas. Então, isso aparece no discurso, por exemplo, das pessoas que disseram que não precisavam fazer quarentena ou mesmo usar máscara porque não eram parte de um grupo de risco, não tinham comorbidade, não eram idosos, e transferindo, então, a responsabilidade ou essas medidas protetivas unicamente para grupos de risco. Né? Então, acho que a pandemia, ela coloca uma chance da gente tematizar de maneira mais radical o fato de que a vida em sociedade envolve uma responsabilidade pelos outros. Né? E esse uso de uma máscara tem a ver com isso. Né? Então, uma vez que você tem consciência de que você pode colocar a vida das outras pessoas em risco, ou você vai negar essa informação através de alguma espécie de teoria conspiratória, de fake news, alguma coisa assim. Ou você vai ter de fato que assumir o seu egoísmo moral por alguma via, né? Porque uma vez mais, você pode não sofrer com a doença, mas pode ser o veículo que leva à morte de alguém, ao sofrimento, ao luto de diversas outras pessoas. Rafael, por que o estigma desestimula a pessoa a procurar fazer o teste da Covid-19 ou procurar um médico? Eu acho que tem com a minha cabeça hoje em dia, muito na psiquiatria, eu consigo pensar a primeira coisa com a negação no sentido do medo da morte, assim, sabe? As pessoas encararam esse pensamento, mas em primeiro lugar vem na minha cabeça o medo de morrer. Né? Uma defesa muito básica que a gente é, né? Negacionista do ponto de vista político e científico, mas a negação faz parte da gente para nos proteger. É uma coisa que não vai nos fazer mal. Então, o primeiro momento que a pessoa sente sintoma e evita fazer esse teste, muitas vezes é medo de se deparar com uma coisa. Muita gente dá, o indivíduo sente muito medo. Com o tempo, com os dias, com as horas, ele vai reconstruindo esse pensamento, vai ressignificando, vai vendo as pessoas que estão ao redor, os familiares, e a tendência dele é procurar fazer esse teste para poder se cuidar, né? Gabriel, existe algum grupo que está mais predisposto a promover estigmas em relação à Covid-19? Boa questão, Karina. Eu acho que se eu pudesse pensar durante 24 horas e voltar amanhã para responder, eu daria uma resposta melhor. Mas o que é interessante, quando o Rafael menciona essa questão da negação da própria mortalidade, uma dificuldade em lidar com a própria vulnerabilidade, eu suponho que esse fenômeno seja maior entre homens do que entre mulheres. Ah, para traçar uma distinção inicial de gênero, por exemplo, quando a gente trabalha na sociologia da saúde mental, a gente vê que os índices de depressão são maiores entre mulheres. Eu acho que isso tem alguma coisa a ver com diagnóstico psiquiátrico, com viés de gênero, mas tem a ver também com sofrimentos relacionados à condição da mulher, por exemplo, o excesso de trabalho do cuidado e de trabalho doméstico que os homens não fazem. Mas os índices de suicídio são maiores entre homens. E você pensa por que esse é o caso? Um dos motivos, creio eu, é o fato de que as mulheres procuram mais ajuda. E elas procuram mais ajuda médica, psiquiátrica, psicoterapêutica, porque são educadas, socializadas a aceitarem mais as próprias vulnerabilidades físicas e psicológicas do que os homens, né? E esse é um dos motivos pelos quais também as mulheres tendem a ter expectativas de vida maiores, né? Então, a partir de uma evidência anedótica, eu posso estar errado, eu tenho a impressão que comportamentos como não uso da máscara tendem a se associar a uma certa ideia de virilidade masculina que foi promovida, inclusive, de maneira profundamente irresponsável pelo presidente Bolsonaro. A primeira, essa ideia de que ele sofreria no máximo uma gripezinha em função do seu histórico de atleta, depois essa caracterização da preocupação da doença como uma coisa, entre aspas, de maricas e assim por diante. Então, eu acho que existe um viés de gênero importante aí, assim como, claro, uma exploração política do que aconteceu. Né? Determinados políticos, por exemplo, que tiveram falhas graves em manejo público da doença, como foi o caso do Trump e como foi o caso do Bolsonaro, tem todo o interesse em provocar essa distração ideológica através, por exemplo, da linguagem do Trump se referindo ao vírus chinês, ou através, por exemplo, do Bolsonaro com essa teoria de que a pandemia favoreceu econômica e politicamente a China, logo, possivelmente foi um plano deliberado dos chineses e assim por diante. Então, o assunto foi muito politizado, né? E eu suponho que é, sobretudo, a base que apoia essas políticas nacionalistas de extrema-direita, como a do Trump e Bolsonaro, estaria mais predisposta a aceitar determinadas teorias conspiratórias a respeito da pandemia. Inclusive, o novo coronavírus foi identificado inicialmente na China. Então, desde então, muitas pessoas estão praticando xenofobia explicitamente contra chineses. Rafael, por que muitas vezes o estigma da Covid-19 está relacionado a atos explícitos de racismo e de discriminação? Primeiro, a gente lembra muito da gripe espanhola, né? Acho que isso se tornou muito mais, esse assunto ficou muito frequente no dia a dia e tal. As doenças tinham a característica de receberem os nomes de onde foram descobertas, né? Por exemplo, a variante inglesa, né? Que é a variante B17. Ela foi descoberta na Inglaterra porque a Inglaterra testa bastante, sabe? Então, ou seja, a gente vê que essas doenças já tinham antes tinham esse nome, ganharam o nome de onde era descoberto. Com o coronavírus, isso não aconteceu. A gente não falou gripe chinesa hora nenhuma, né? Porque essa nomenclatura já passou. Já não usa, mas foi lá onde foi descoberto. Provavelmente o caso zero foi lá. Ok, assim, vamos tentar descobrir o que aconteceu. A OMS foi lá, fez uma investigação, está continuando investigando, mas é natural do ser humano, a gente tem sempre culpado para tudo, né? A gente sempre, e achando esse culpado, a gente quer estigmatizar, a gente quer julgá-lo, a gente quer executá-lo, a gente quer tirar ele de cena. E esse movimento de você, lógico, isso muitas vezes isso vem de maneira muito inconsciente, né? Esse pensamento de amo chinês, eu não quero falar com ele, sabe? Mas você começar a refletir sobre esse assunto, gente, o chinês não é culpado de nada, né? Não é porque a pessoa tem de origem asiática, ele não é culpado disso. Isso é uma questão, para mim, falando hoje, muito óbvio, né? Assim, é uma questão de humanidade, uma questão de inteligência, inclusive, né? Inclusive, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, definiu nomes para as variantes de preocupação. Por exemplo, a variante Gama é o nome para a mutação que foi identificada inicialmente em Manaus. E também existem outras variantes, como a Beta, a Alfa e a Delta. Então, Gabriel, essa nomeação da variante desassociada do suposto lugar de origem contribui para evitar a xenofobia? Acho que sim, acho que a Organização Mundial de Saúde, inclusive, é explícita em relação a essa prática de não nomear vírus ou outros patógenos em função das regiões de origem, justamente para não alimentar essa espécie de estigma étnico, cultural e assim por diante. Então, acho que já é um reflexo de uma concepção de saúde biológica que leva em consideração esses fatores sociopsicológicos, que leva em consideração o fato de que esses estigmas muitas vezes atrapalham nas políticas públicas de combate, prevenção da doença, e são perniciosos, obviamente, não só para as pessoas que sofrem com essa doença, mas para as populações que são alvo desses estigmas, né? Como aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, onde foram registrados diversos ataques, não só a chineses, né, mas em função da dinâmica do preconceito, a quaisquer pessoas que tinham esses traços fenotípicos associados ao Oriente. Então, com toda certeza, eu acho que essa prática já deriva de uma preocupação deliberada da Organização Mundial de Saúde em combater esse estigma. E por óbvio, obviamente a pandemia não ocorre num vácuo social, histórico e cultural, então um mundo que já está perpassado por xenofobia, já está perpassado pelo preconceito contra imigrantes em um cenário europeu, por exemplo, por óbvio esses discursos preconceituosos e xenófobos vão se aproveitar, por assim dizer, da pandemia para se reforçarem, né? Então todos os partidos de extrema direita defendendo fechamento das fronteiras vão instrumentalizar a pandemia, por assim dizer, como mais uma justificativa para a sua postura xenófoba ou racista e assim por diante. Rafael, quando a estigmatização e a discriminação aumentam, também existe uma chance de ter uma maior propagação do vírus na sociedade? Difícil falar isso em relação a números, sabe? O que a gente sabe é que eu vejo que sim, principalmente por aquelas pessoas que estão estigmatizadas e escanteadas na sociedade. Muitas vezes vai faltar o suporte público, o suporte de saúde. As pessoas vão começar se tornando mais vulneráveis do que já eram. E naquele meio ali, a gente, lógico, se eu tenho mais pessoas sem proteção, sem nenhuma política pública de cuidar da propagação da doença, eles vão estar muito mais expostos. Um exemplo disso eu posso dar em relação ao povo palestino, né? Israel. Israel vacinou toda a sua população, né? E a população palestina que vive em Israel, de cara, não receberam as vacinas, né? Continuavam e o vírus entre eles circulava bastante. Então, ou seja, de certa maneira, eles sim estimularam a propagação do vírus por causa de um estigma xenófobo que já havia, né? Questão religiosa e cultural, muito antiga. Hoje o Saúde é o Tema Especial Coronavírus fala sobre o estigma da Covid-19. E para falar sobre isso, recebemos o médico com residência em clínica médica e residente do último ano de psiquiatria, Rafael Jordão. E também um professor de sociologia na Universidade Federal de Pernambuco, Gabriel Petter. Por conta das recomendações de distanciamento físico, o programa acontece de maneira remota. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, prejuízos mentais da pandemia já são considerados a quarta onda da Covid-19. Então, Gabriel, como a pandemia do novo coronavírus afetou a saúde mental dos brasileiros? Bom, eu acho que de diversas maneiras, né? A gente poderia falar, por exemplo, do transtorno de ansiedade. O componente central do transtorno de ansiedade é uma dificuldade em lidar com risco e com a incerteza. Esse mundo em que a gente vive já era percebido como incerto e repleto de ameaças, e a pandemia se somou a esse conjunto de futuros incertos e ameaças que se coloca no horizonte das pessoas. Aí, obviamente, juntamente com a pandemia, vem todo um conjunto de fenômenos sociais, econômicos e políticos. Então, por exemplo, considerando o impacto da pandemia na economia, diversas pessoas entraram em uma situação material pior, o que gera, por sua vez, mais estresse, mais ansiedade. E acho que juntamente com o estresse e ansiedade vem junto sintomas de depressão. Ah, então, é de fato o efeito dessa pandemia e dos fenômenos associados à pandemia em termos de saúde mental é devastador e é algo que a gente vai ter de mensurar pelos próximos anos. É interessante que antes mesmo da pandemia de Covid-19, a Organização Mundial de Saúde já afirmava existir uma pandemia global de depressão. Acho que, por um lado, isso pode ter a ver com uma inflação de diagnósticos psiquiátricos, mas, por outro lado, com toda certeza, já tinha a ver com um sofrimento psíquico gerado pelo tipo de civilização em que a gente vive, que é essa, por exemplo, civilização de empreendedores, em que cada um tende a ser responsabilizado pelo próprio sucesso ou fracasso no trabalho. E muitas vezes a depressão aparece não só na forma de mal-estar, mas na forma de inatividade, letargia, burnout, cansaço, fadiga e assim por diante. E todos esses fenômenos que ocorriam, por assim dizer, lá fora, no mundo, eles têm se radicalizado com a pandemia, inclusive em relação a pessoas relativamente privilegiadas. São essas pessoas que podem, por exemplo, fazer um trabalho remoto, mas agora tem de lidar com uma série de novos desafios, né? Então, o custo psíquico dessa pandemia foi, Foi gigantesco, e do ponto de vista das nossas concepções de saúde, acho que é mais uma lição fundamental o fato de que a gente tem que considerar a saúde mental juntamente com a saúde biológica, ah, porque por vezes a gente tende a pensar que a preocupação com a saúde mental ela só ocorre a partir de um certo nível de conforto material, de conforto socioeconômico, quando na verdade o sofrimento oriundo de privações materiais, de pobreza, ele coexiste com o sofrimento psíquico também. Muitas vezes um alimenta o outro e eles precisam ser enfrentados conjuntamente. Inclusive, justamente um dos efeitos da pandemia, como você falou, é o excesso dessa questão do estresse e ansiedade na quarentena, né? O contágio pelo novo coronavírus ocasionou no fechamento das escolas e locais de trabalho, que de certa forma mexeram com a rotina emocional dos brasileiros que começaram a utilizar o home office e as atividades remotas, como EAD, no dia a dia. Rafael, o que as pessoas devem fazer para diminuir o excesso de estresse e ansiedade no contexto da pandemia? Acho que é uma pergunta muito boa. Primeiro, cada indivíduo vai reagir de uma maneira diferente, né? A quarta onda, como o Gabriel falou, engloba muita coisa. O luto não vivido, né? O transtorno de estresse pós-traumático começa a gerar muita ansiedade, muitas vezes com depressão, esse quadro vai passando, muito burnout, principalmente profissionais de saúde, atraso no desenvolvimento, atraso na fala, ou seja, isso tudo vai gerando muita ansiedade, muito sofrimento. E a maneira como a gente tem de lidar com isso, se for algo que fugiu do controle, está atrapalhando sua vida social, sua vida, seu trabalho, sua vida com a sua família, o seu sono, o apetite, a sexualidade, né? A libido. Se começar a perceber que a vida está permeada por muito sofrimento, eu acho que procurar um profissional de saúde mental primordial, né? Psicólogo, psiquiatra, né? Procurar ajuda para profissional de saúde para poder ter esse caminho a seguir. E algumas coisas a gente pode fazer em casa. Por exemplo, tentando criar uma rotina em casa, isso é importante. Muita gente trabalha em home office, fica muito confuso, sabe, horário de trabalho, o que não é horário de trabalho, sabe? O que é estar em casa e trabalhando ao mesmo tempo. Então, tentar criar uma rotina de horário de acordar, trocar de roupa para poder participar do trabalho de alguma reunião, ou seja, se organizar como se fosse sair. Isso cria uma rotina, isso ajuda a gente a organizar o nosso dia e tira essa certa incerteza que permeava o nosso dia a dia e que geraria ansiedade. Inclusive, a incerteza de dizer, eu estou trabalhando ou não estou trabalhando, eu estou em casa ou eu estou trabalhando ao mesmo tempo, eu não estou entendendo. Então, ter alguém com quem divida, alguém com quem possa conversar é muito importante, né? Que você possa extravasar um pouco, falar dos seus medos, chorar, falar de suas dores. Então, a gente vai procurando esse caminho, essa saída. É muito difícil, gente. Gabriel, manter o contato com os familiares, amigos e psicólogos é uma saída para evitar o medo e a ansiedade ocasionado pela Covid-19? Sim, eu acho que sim, Karina. Foi importante o Rafael mencionar essa questão da população enlutada, né? Por vezes a gente lida com essa cifra horrorosa de mais de 500.000 de pessoas mortas, e a gente tem de considerar que, em relação à população enlutada, à população em luto pela perda de amigos, familiares, cônjuges, etc., esse número se multiplica por 3, 4, 5, 6, 7 e até 8. E como o Rafael mencionou, esses rituais funerários e todo o processo do luto é algo não só feito em honra e memória dos mortos, mas é algo que a comunidade faz pelos vivos e pelas pessoas próximas, né? Então, quando você vai ao enterro de um amigo consolar a sua mãe, por exemplo, é uma forma da comunidade reconhecer o sofrimento daquela mãe, reconhecer que parte da mãe morreu juntamente com o filho, e oferecer esse apoio. E o que acontece, obviamente, em função dos protocolos de saúde, é que ao sofrimento da perda de um ente querido, você tem esse sofrimento da solidão, né? Essa ausência desse apoio comunitário que você costumava ter nos rituais funerários, né? E muitas vezes, quando você conversa com as pessoas, essa solidão de quem está em luto traz à mente, na pessoa que está em luto, também a solidão das pessoas que faleceram, né? Então, digamos, a filha está sozinha no enterro, enterro do pai e está pensando em como foram os últimos momentos do pai, sozinho no hospital, querendo ver a família, etc, etc. E uma das formas de lidar com isso, obviamente, quando a gente tem um senso da fragilidade da vida, da possibilidade da perda, a gente tem pelo menos a chance de reconhecer a preciosidade dos nossos laços familiares e, ou dos nossos laços de amizade, etc. E isso significa se engajar nesse contato social com as pessoas que estão precisando de apoio, né? E por mais que exista, digamos, uma certa perda nesse contato virtual, que é diferente do contato presencial físico, ele é absolutamente importante, né? Então, por mais que seja menos gratificante um contato via Zoom, ele com toda certeza é preferível à ausência de qualquer contato. Então, acho muito importante que a gente leve isso em consideração, que a gente reforce esses laços que são cruciais para a saúde mental, para o bem-estar psíquico e assim por diante. E esse laço ele pode ser construído a partir de uma situação de vulnerabilidade, né? Então, digamos, mesmo se o seu tio, se o seu pai, se a sua mãe acredita em fake news, a gente pode tentar, por exemplo, corrigir essa desinformação, não tanto através de uma luta ferrenha, mas tanto quanto possível, levando em consideração que seu pai, sua mãe, seu tio é uma pessoa também vulnerável, assustada e pode ter comprado um discurso falso em função dessa pressão psicológica por uma resposta, por uma certeza, etc. Então, com toda certeza, o contato social, a manutenção dessas redes é muito importante. Inclusive, Gabriel, algumas pessoas dizem que não vão tomar a vacina por causa dessa desconfiança, né, provocada por teorias da conspiração e notícias falsas. Então, como a desinformação contribuiu para agravar o estigma em relação às vacinas? Veja só, a pandemia a gente pôde acompanhar quem não tinha muita afinidade com o método científico, com a ciência. A gente, acho que foi um momento, um lado bom, que a gente pôde propagar o conhecimento científico, né? E a gente pôde construindo durante a abordagem à doença, no tratamento, no hospital, abordagem em ação às vacinas, e a ciência está aí para a gente tem acesso a ela e está aí para nos provar aquilo que está sendo feito. Nada mais é do que isso, sem partidarismo, sem emoção, né? Mas com muita razão, né? E um pensamento hoje negacionista, em relação à vacina, é o pensamento da ignorância, no sentido de não ter conhecimento, não entender o que é o conhecimento, né? A gente viu, quando trabalhava na UTI do Covid, eu passei no começo hidroxicloroquina para os pacientes, primeiros meses, que a gente não sabia o que fazer, era um desespero. A gente vai acompanhando os hospitais, os estudos saindo as diretrizes hospitalares, como a gente deve seguir, a OMS vai orientando, e a gente vai se adequando ao que a ciência tem mostrado a gente. E a vacina está no meio desse processo, igualmente. Se dissessem a mim, olha, em dezembro vai ter uma vacina pronta contra o coronavírus. Eu não acredito, porque assim, nenhuma vacina foi feita de maneira tão rápida, mas a ciência estava aí para desenvolver a vacina, começar o estágio 1, o estágio 2, o estágio 3 de teste. Em dezembro tínhamos uma vacina. Né? Fui convencido porque foi um método científico bem feito, bem elaborado. A gente teve boa resposta de eficácia, depois de efetividade na população em geral. Aí vem a questão da liberdade, até onde vai nossa liberdade individual em relação ao cuidado da vida, da coletividade, né? E começa a entrar nesse embate, dessa questão do liberalismo, o que é de fato liberalismo, eu sou livre para fazer qualquer coisa. Começa a entrar questões muito filosóficas aí. Mas a gente está vendo que não tem como argumentar mais isso, né? Porque a ciência vem trazer para a vida real aquilo que está sendo desenvolvido nos laboratórios. Se torna real e é irrefutável. Óbvio, assim, um reflexo do que é a ciência, né? A gente vê que os países com mais imunização, as taxas de infecção caíram, a mortalidade caiu bastante, veio a variante Delta, a gente sabe que as vacinas são eficazes, mas a variante Delta é extremamente transmissível, quer dizer, o número de transmissível, a transmissibilidade aumentou bastante, mas a mortalidade nos países imunizados não aumentou. Ciência, gente, assim, tem que questionar, está muito claro, né? Rafael, essa estigmatização em relação às vacinas acaba sendo mais perigosa que o próprio vírus? Veja só, a estigmatização em relação a vacinas se torna perigosa no sentido que deixa o indivíduo exposto ao coronavírus, né? Ou seja, uma coisa, ela não consegue afastar uma coisa da outra. Lógico, se torna mais perigoso porque a gente tem como tratar o paciente, e o paciente, por uma questão fantasiosa de fake news, não toma vacina e deixa exposto ao coronavírus. E sabendo que esse paciente é exposto ao coronavírus, se o coronavírus está circulando muito entre a gente tem uma tendência a criar novas cepas. Vai com a cepa dessa, é resistente à imunização da vacina e pode trazer uma consequência muito grave. Então, assim, a fake news hoje, a negação da vacina, esse comportamento, pode ter, a gente, isso é uma possibilidade, não tem como provar, pode ter um desacanhamento muito, muito drástico lá na frente, né? Gabriel, mesmo com acesso à informação e profissionais da saúde afirmando que a vacina é eficaz, por que as pessoas preferem acreditar nas teorias da conspiração? Então, é interessante, quando você lida com qualquer habitante da sociedade contemporânea, você está lidando com alguém exposto a uma overdose de informação. Muita, muita informação que a gente tem de manejar a respeito do mundo. E essa overdose de estímulos não é só cognitiva e intelectual, quantidade de coisa que a gente precisa memorizar e saber, ela é uma overdose também emocional. Ah, então, por exemplo, conforme você tem a notícia de mais de 1.000 pessoas morrendo todos os dias, isso é um desafio à nossa psique, à nossa mente, na medida em que é difícil para a gente processar tanta informação e as consequências dessa informação. Então, esse é um dos motivos pelos quais, depois de algum tempo, a nossa mente tende a se dessensibilizar em relação a essa matemática da morte, a esse número de mortes. A gente passa a tratar, digamos, essas cifras somente como cifras, esquecendo que cada uma dessas unidades registradas na estatística era uma vida com expectativas que foram interrompidas, com pessoas próximas que estão sofrendo a morte delas e assim por diante. E eu acho que um dos efeitos dessa overdose de informação é que a nossa psique muitas vezes precisa simplificar a realidade. E uma das maneiras de simplificar a realidade é justamente a teoria da conspiração. Então você, digamos, abre diversos jornais todos os dias, tem ali informações conflitantes, fulano diz A, sicrano diz B. Em vez de você ter de processar todo esse conjunto de informações, uma teoria conspiratória, ela já simplifica o mundo de saída para você. E isso se torna mais fácil no ambiente digital hoje. Ah, por quê? Em função das bolhas informacionais. A psicologia ela já trata daquilo que chama de viés de confirmação entre os seres humanos, que é a nossa tendência a prestar atenção em fenômenos que confirmam as nossas crenças e a não perceber fenômenos que desafiam as nossas crenças. E hoje, com as bolhas informacionais, é muito mais fácil você se proteger de informações conflitantes. Então, se você acessa todos os dias os mesmos sites, esses sites vão dar para você uma narrativa pré-fabricada que vai simplesmente confirmar aquilo em que você já acredita. E eu tenho a impressão que isso, por vezes, ocorre em relação a vacinas. Né? E a ideia de conspiração, de que existem atores poderosos atuando nos bastidores, é também uma maneira de você questionar a autoridade dos peritos. Né? Então, qualquer pessoa que não conhece tanto de imunologia como Átila Marino ou a Natália Pasternak, que o Rafael mencionou, vai poder desautorizar o discurso desses dois, por exemplo, através de uma teoria de que eles são financiados pelo Bill Gates ou através de uma teoria da associação deles com o globalismo socialista representado pelo OMS e assim por diante. Então, eu acho que essa ideia de um conforto psicológico em você saber como o mundo funciona e você só receber informações que confirmam suas crenças, esse infelizmente é um estímulo muito forte às teorias da conspiração e é um estímulo que agora é reforçado com o fato de que você pode entrar numa bolha informacional em que os sites, os colunistas e todo mundo vai te dizer todos os dias aquilo que você quer ouvir. Isso pode ser simplesmente engraçado, como no caso do terraplanismo, mas isso pode ter consequências literalmente mortais, como no caso desses movimentos anti-vacina, ou a gente poderia falar também do negacionismo da mudança climática e assim por diante. Bom, já estamos nos encaminhando para o final do programa, mas antes, Rafael, como a educação em saúde ajuda a promover ações anti-estigmatizantes em relação à Covid-19 e às vacinas? A gente só estigmatiza aquilo que a gente não conhece, né? A gente tem o conhecimento, como o conhecimento é construído, né? Como a gente entende esse conhecimento, como é passado para o usuário, para o paciente. O conhecimento evita o estigmatismo. A gente tem a teoria, a gente sempre entende que todo agente de saúde é um agente de educação e saúde, né? Então, a gente está. Isso não só a gente de saúde, mas a gente em casa. Quem tem esse conhecimento deve propagá-lo sempre. Porque se você está munido de conhecimento, vai impedir que haja estigmatização. E a gente, na área de saúde, tenta o tempo inteiro fazer educação e saúde constantemente, né? Isso é muito importante. Eu não vejo outra saída para isso, a não ser o conhecimento, né? Antes de encerrarmos o programa, eu gostaria de passar a palavra para cada um de vocês fazer suas considerações finais. Rafael Jordão. Agradeço aqui o debate e saber que nesses momentos aqui, nesses lugares, a gente pode propagar um pouco do conhecimento sobre a pandemia para que as pessoas estejam unidas, né, e possam tomar suas decisões de maneira mais adequada possível, né? Obrigado e vamos continuar nessa luta aí pelo conhecimento. Tá difícil. Gabriel Peter. Então, também agradeço a você, Karina, a todas as pessoas do programa. Quero cumprimentar o Rafael, fiquei feliz em participar dessa discussão com ele. E uma vez mais com você, Karina, também. Eu acho que, ao mesmo tempo, a gente sai energizado e empoderado da discussão, porque essa iniciativa da Rádio Paulo Freire é muito importante. Acho que parte do que permitiu a ascensão de figuras da extrema-direita, como Bolsonaro, ao poder foi um anti-intelectualismo e um ataque às universidades públicas. Eu acho que primeiro nós, nas ciências sociais, somos vítimas desse ataque, justamente em função da negação de que o que a gente estava fazendo era uma investigação científica. Então, a partir do momento em que se criou essa fantasia de que tudo que a ciência social faz é doutrinação esquerdista, o discurso científico-social passou a ser desautorizado. E esse anti-intelectualismo, eu acho que se estendeu agora para áreas das ciências biológicas e das ciências exatas, como o caso da medicina. Então, acho que é tanto mais importante que a gente se una em defesa do conhecimento científico, mas também da popularização desse conhecimento científico, né? As universidades públicas, elas têm também esse dever de transmitir aquilo que elas descobrem a respeito do mundo para uma população mais ampla, mais interessada, e uma iniciativa como essa da Rádio Paulo Freire é super importante nesse processo. Então, agradeço muito a vocês pela oportunidade. Bom, saúde é o tema, fica por aqui. Agradeço a participação do médico com residência em clínica médica e residente do último ano de psiquiatria, Rafael Jordão, e também a participação do professor de sociologia na Universidade Federal de Pernambuco, Rafael Peters. Fique atento à vacinação, se você já pode tomar, agende logo, e mesmo se você já foi vacinado, continue seguindo as medidas de prevenção. Para mais informações, consulte a Secretaria de Saúde do seu município. Esta edição do Saúde é o Tema fica disponível no site radiopaulofreire.fpe.br e nas plataformas digitais. A produção e o roteiro deste programa foi dos estudantes de jornalismo da UFPE, Karina Barros e William Araújo, sob orientação da professora Ana Veloso. Nas redes sociais, Mariá, estudante de Rádio TV e Internet da UFPE, sob orientação da professora Cecília Almeida. Coordenação de transmissão e streaming, Catarina Poloni. Edição de podcast, Felipe Novaes. Tchau e até o próximo Saúde é o Tema. Saúde é o Tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus. Uma produção da Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, e da Universitária FM 99,9 MHz, com o apoio do programa Fora da Curva e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco. A música tema é a faixa Teamwork, de Scott Holmes. Para mais informações, acesse www.ufpe.br/rpf. Ciência no dia a dia. A ciência aplicada e descomplicada. Você já se perguntou do que são feitas as lâmpadas e como elas funcionam? Sabe quais são as diferenças entre as lâmpadas incandescentes, as halógenas, as fluorescentes, as lâmpadas de LED? São tantos os tipos disponíveis no mercado com eficiência e preços tão variáveis que ficamos mesmo perdidos na hora de escolher. A primeira lâmpada a ser inventada foi a lâmpada incandescente. Essa que tem um bulbo de vidro onde conseguimos ver lá dentro um pequeno filamento ligado a duas hastes verticais que se encontram na base desse bulbo. Os créditos dessa invenção são atribuídos a Thomas Edison, inventor e empresário americano que aprimorou, patenteou e passou a comercializar a lâmpada incandescente em 1880. Mas desde o início do século XIX, temos relatos de vários protótipos da lâmpada incandescente, sendo o primeiro registrado pelo químico inglês Humphry Davy, em 1802. A ciência é realmente feita de pequenos passos, erros e acertos que vão nos levando pouco a pouco a grandes descobertas. Na lâmpada incandescente, a base do bulbo, que é de metal, se conecta a uma fonte de energia elétrica. A energia sobe por uma das hastes metálicas e chega até o filamento, que também é de metal. Nesse momento, a energia elétrica é transformada em parte em energia luminosa, a luz, e o restante em energia térmica, ou calor. Os elétrons que subiram pela haste e seguiram pelo filamento continuam seu percurso descendo pela outra haste, completando assim o circuito. O nome dado a essa lâmpada vem desse processo de aquecimento e emissão de luz pelo filamento, que fica então incandescente. O filamento dessas lâmpadas é feito de tungstênio, um tipo de metal, que vai evaporando com o tempo e depositando na superfície interna do bulbo. Por isso, as lâmpadas incandescentes ficam escuras quando deixam de funcionar. As lâmpadas halógenas foram então desenvolvidas para aumentar a durabilidade do filamento. Elas são um tipo de lâmpada incandescente que possui gases halógenos em seu interior. E daí vem o seu nome, halógenas. Esses gases reagem com o tungstênio que é evaporado e trazem de volta ao filamento. Assim, eles aumentam a durabilidade e a eficácia de iluminação da lâmpada. Essa reação só ocorre em altas temperaturas e, por isso, as lâmpadas halógenas são menores para concentrar mais o calor. E essa é a desvantagem dessas lâmpadas. Elas podem causar queimaduras e até incêndios. Para aumentar a sua segurança, elas geralmente são inseridas em bulbos maiores ou capas protetoras. As lâmpadas fluorescentes possuem um mecanismo de funcionamento um pouco diferente das lâmpadas incandescentes. Essas lâmpadas possuem gases em seu interior, geralmente mercúrio. Quando são conectadas a uma fonte de energia, a corrente elétrica que é formada dentro da lâmpada atinge os elétrons desse gás e faz com que eles liberem essa energia na forma de radiação ultravioleta. As lâmpadas fluorescentes são todas recobertas por um material à base de fósforo em seu interior, que dá essa coloração branca que nós vemos. A radiação ultravioleta emitida pelo mercúrio atinge os elétrons do fósforo e esses elétrons excitados emitem luz. O nome dessas lâmpadas vem desse processo de emissão de luz por uma substância exposta a alguma radiação, que chamamos de fluorescência. As lâmpadas fluorescentes são mais eficientes que as lâmpadas incandescentes, tanto as comuns quanto as halógenas, porque no processo de transformação da energia elétrica em energia luminosa, a perda por calor é muito menor, tanto que também chamamos essas lâmpadas de lâmpadas frias. Mas elas têm a desvantagem de possuir substâncias tóxicas em seu interior, como mercúrio. Por isso, elas devem ser manuseadas com cuidado e descartadas como resíduos perigosos em locais apropriados. Por conta do alto consumo de energia, as lâmpadas incandescentes tiveram sua produção e comercialização suspensas no Brasil em 2016, sendo substituídas pelas lâmpadas fluorescentes e, mais recentemente, pelas lâmpadas de LED. LED é uma sigla em inglês que significa diodo emissor de luz. São materiais semicondutores que emitem luz quando são ligados a uma corrente elétrica. Os primeiros LEDs foram desenvolvidos nos anos 60, mas só produziam a luz vermelha. Eles eram usados principalmente como luzes indicadoras de aparelhos eletrônicos e também em relógios digitais. Foi só no início dos anos 90, com o desenvolvimento de LEDs que emitiam a luz na faixa do azul, que eles passaram a ser amplamente utilizados em painéis luminosos e em outros dispositivos. Mais recentemente, lâmpadas de LED têm sido muito utilizadas como substitutas das lâmpadas incandescentes e fluorescentes, por serem muito mais eficientes e terem uma duração muito maior. O maior valor das lâmpadas de LED, quando comparadas às fluorescentes, por exemplo, é compensado tanto pelo baixo consumo de energia quanto pela durabilidade. Além disso, elas oferecem menos impacto ao meio ambiente. De qualquer forma, mesmo com LED, quanto mais economizarmos energia, melhor. Tanto para o nosso bolso, quanto para o ambiente. Eu sou Mariana Ginter, bióloga e professora da Universidade de Pernambuco, e esse foi mais um Ciência no Dia a Dia.